有几多拜pelo preço que pagou sacrifício de amor que me comprou ungido do Senhor pelos cravos em tuas mãos graças eu te dou ó meu Senhor lavo minha mente com Digno és tu, Senhor Jesus. Aleluia.